This is number one. Number one. This is number one. Conseguir concluir a missão. Se eu fui enviado com a difícil profissão, representar aqueles que estão no meio da multidão, com apenas um ideal e um microfone na minha mão. Fazer isso sozinho já é normal, enfim, pois muitos estão perto, mas estão longe de mim. Meu pensamento tá distante, e é melhor assim, porque muita gente perto às vezes atrai coisas ruins. Deixa o meu mal falar no microfone, recitar o espiritual. Nova ordem mundial, não, exército real. Pra vencer a guerra, vários já ficou pra trás, mas eu ainda tô de pé e chamo isso de showtime. Minha luta até o final será pelo crescimento, excluir parte ruim que impede o movimento. Se o barato é louco e o processo é lento, a nova escola vai mostrar pra que veio. Rap é minha vida, rap is my life. Pare e escute Constance Show. Ela é subentendida, às vezes mal resolvida. É difícil decifrar como é que é minha vida louca. Eu faço o que eu amo o que eu faço. Não me arrependo de nenhum dos meus passos agora. Muitos perguntam até aonde que ele vai. Minha mãe não me aguenta, pois pareço com meu pai. Quantos irmãos ficaram, quantas mulheres se foram. Nada me derrubou e os inimigos que corram. E hoje eu vejo evolução, puta que pariu. Jack King deu sinal, abriu a porta do canil. Ele devia tá certo, com certeza, né, meu? Entregou o microfone pra quem sempre mereceu. Com gratidão, meu rap é do coração, porque pra minha voz o rap sou igual. Igual libertação, então. Problemas são pequenos perto do talento. Por isso eu faço por merecer cada momento. Lamento, eu tento agradar a todos, mas é difícil, né, tio? Até Jesus tentou e não conseguiu. Mesmo assim eu faço isso da vida. Eu rimo cada linha igual o último dia, então. Rap é minha vida. Rap is my life. Pare e escute Constance Show. Eu tô sempre a dispor, igual Zé do Caixão, o que eu trago é terror. Brasil não tem ramais, Al-Qaeda ou Hezbollah. Exército do rap vai marchando e pode pá. Meu sangue é gelado, hip hop tá na mente. Eu gosto é do campo, não nasci pra ser suplente. Vejo muito estilo, estilo de serpente. Meu rap é diferente, minha rima é convincente. Cê vende as damas, se eu vou é de valete. Aqui é underground, vagabundo não se mexe. Estratégia tá formada, sem plano nem maquete. Sou Buda, sou pesado e barra funda é meu Tibete. Eu tô focado no jogo, me filtrando na cena. Nem vem bater de frente, pois sou zica, sou problema. Mete as caras, meus soldados tão aqui. Se Deus me enviou, quem vai me pedir não vim da lama? Mas meu suor derrama, minha rima se dilui no sulfite e inflama. Cola e me chama, sem base na capela. Eu tô sem mic, vai na goela. Tô em casa, paga vela, porque eu gosto é do escuro mais. Sem pagar de sofredor pra iludir o povão. Eu rimo no breu, mas eu quero a multidão. Nada de Mary J, no drama. Quero crescimento, não quero ficar na lama. Cansado da mesmice, eu quero um mundo vagabundo. Rap no Brasil é toda vez o mesmo assunto. Chega dessa merda, tô aqui, vou inovar. Aposto em suas fichas, pois eu vim para ficar. As críticas que fazem é porque parece gringo. É rap nacional e o bagulho evoluindo. Eu falo português, meu sangue é brasileiro. Olha no meu olho, cê vai ver, sou verdadeiro. Muita gente não acredita, mas não durmo pra trampar. Tem dia que é foda, 24 no ar. Estoque de Coca-Cola, cafeína me ajuda. Rap não tá em crise, vagabundo não se iluda. Nosso ciclo se renova, jornalzinho me escuta. Rádio que quer jabá não é uma rádio, é uma puta. Sem falha no caminho, essa é minha conduta. Aviso, eu tô chegando e minha levada é bruta. Vou atrás da vitória, sou predador, quero comida. Ainda tô de pé, batalha não foi perdida. Não imito Racionais, RZO ou Emicida. Nego me apoia porque eu rimo a minha vida. Rap é minha vida. Minha vida. Rap, it's my life. It's my life. Pare e escute Constance Show.